Parábola do veículo sagrado. Assim falou Henri Cristo. Ao reencarnar, todos os seres humanos são agraciados pelo meu Pai, Senhor Deus, com um invólucro carnal, através do qual irão atuar no plano terrestre, realizando boas obras ou cometendo pecados. Esta indumentária assemelha-se a um veículo que vós utilizais a fim de facilitar vossa locomoção na labuta cotidiana, em vossos afazeres, enfim. Assim é a atuação do Espírito através do corpo físico. Vós que sois Espírito, e também os titulares, deveis conscientizar-vos de que vosso corpo é o bem mais precioso que Deus vos concedeu. É o veículo através do qual podeis produzir boas obras que vos aproximarão ainda mais do Criador Supremo, ou então cometer pecados contra a lei divina. Uma vez que vosso corpo é o instrumento de vossa alma, a vós pertence tirar dele música melodiosa ou ruídos dissonantes, ou seja, fazer bom ou mau uso do livre-arbítrio. Deveis, portanto, amar vosso veículo, zelar para que nenhum ébrio o utilize, ou seja, estar vigilantes para que nenhum demônio incorpore em vós. Sois os guardiões do veículo, o templo sagrado do Senhor, e por isso tendes que mantê-lo sempre bem limpo, asseado, higiênico, a fim de que só o Altíssimo ou os anjos que ele ordenar possam usá-lo. Afinal, foi ele quem vos o concedeu. Ao contrário, o Senhor se recusará a habitar vosso corpo, o qual transformar-se-á gradativamente num depósito de negatividade, residência de espíritos de baixas esferas, se o emprestardes para alguém que não esteja bem higiênico. Esse espírito irá contaminá-lo. A posteriori permanecerão os vestígios da impureza e por um longo tempo sentireis as energias negativas, consequentemente vos distanciareis do Altíssimo. Se permitirdes que um ébrio, um demônio, um espírito das trevas use vosso veículo, ele poderá provocar um acidente, colidir em obstáculos, deixando-o até mesmo impossibilitado de trafegar. Sede vigilantes, uma vez que, embora tenha sido um estranho a provocar o acidente, vós é que posteriormente sofrereis o prejuízo. Há cerca de 2000 anos atrás, durante o jejum, o demônio disse-me: se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que os anjos te protegerão. Mateus, capítulo 4, versículo 6. E eu rebati incontinente: está tão bem escrito, não tentarás teu Senhor e teu Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 7. Se eu tivesse me atirado conforme o demônio ordenara, iria colidir com as pedras e meu veículo, que é meu corpo, teria sido danificado. Malgrado, muitas vezes só valorizais vosso veículo, que é também vosso corpo, a hora em que o prejudicais. Imaginai quão difícil é ficar sem uma das partes mais externas de um automóvel, o pneu, por exemplo, o qual quase nem avistais. Assim também pensai, quão difícil é ficar sem vosso pé. Só então percebeis seu significado, sua importância. Por isso, meus filhos, exorto-vos, valorizai cada ínfima parte de vosso corpo, dedicai-vos a zelar por ele, lembrando sempre que pertence ao Senhor, uma vez que foi ele quem vos concedeu vosso corpo e vossa vida. Da mesma forma como o volante dirige o veículo, o cérebro comanda o corpo. É o guia a determinar vosso destino. Podeis até possuir um motor potente, todavia é o volante que o comanda. Se deixardes um ébrio apossar-se do veículo e dirigi-lo, irá usar a potência do motor contra vós. Portanto, mantei-vos vigilantes, a fim de que apenas o Senhor do Universo, além de vós, possa utilizar vosso veículo. Que tenham todos a minha paz, meus filhos.